quem disse que o gueto não evolui? Quem disse? As ruas onde eu moro não são mais de terra, agora é o asfalto que corta a favela. Cresceu, evolução é o novo milênio. Gueto evolui como se fosse o centro, o comércio propício pra quem tá nativa. Se tem blitz na avenida, eu dou linha na pipa. Lucro aumenta a renda, é mais ostentação. Favelado se controla, mas com ding não. Mutação de geração a geração. Do habitat onde eu vivo cai goteira no chão. Os dois lados da moeda, no pedaço de terra, nos becos e viela, se pá trocando de ideia. Sem treta, sem guerra, ó, direto e reto, eu tô na selva, na seiva da relva. E tô esperto, que na conta de luz não vem como zona oeste. Mas aqui quem fala é negro rude a peste. O louco que ofusca a maldade com as palavras. Muita atitude forma ideias em armas. Nas ruas, luzes da cidade lembram o gueto. Enquanto nos morros samba rola o dia inteiro. Ratos fazem festa nas tubulações de esgoto. Sem hidratação pra saúde do meu povo. Música, cultura, MPB, favela. Os moleque absorve, se envolve bem a vera. Quem se isola no mundão é um inútil qualquer. Fica perdido por si mesmo sem saber o que quer. Mais veloz do que segundos, evolução do mundo. Nos guetos plantam e semeiam frutos. Que é pra colher no futuro. Lucro, lucro, lucro. Uau. Quem disse que o gueto não evolui? Sente a vibração desse flow que te conduz. E não acho que é só lazer. Quero que reflita e tente entender. Ó, minha pátria amada, mãe gentil, dê muita força aos guetos do Brasil. Pare pra pensar, pense pra mudar. Pra vencer tem que lutar. Quem disse que o gueto não evolui? Sente a vibração desse flow que te conduz. E não acho que é só lazer. Quero que reflita e tente entender. Ó, minha pátria amada, mãe gentil, dê muita força aos guetos do Brasil. Pare pra pensar, pense pra mudar. E pra vencer tem que lutar. Aí, mano, cê pensou que ia ficar por isso mesmo. Ruas viram avenidas e desembocam nos guetos. Lucro é dinheiro, novas moradias, prédios mais altos. Investimentos derrubam barracos. Essa é a cena, nível social. Favela é problema. Construtoras e corretores visualizam renda. Chora menos quem pode mais. Quebrada, metrópole é fato. Foi pasto, chão de pedra, terra e asfalto. Como se fosse onde eu me lembro, é louco, hein? Crescimento desordenado, remédio, madeira, cimento, batuque, boteco, lazer é sustento, vias alagam, iluminação e comércio, comunidade cresce, o respeito prevalece, humildemente segue no seu ritmo, não é fictício, progresso é verídico, como um vício, cruzamento de ruas e semáforos, congestionamentos, aumento no tráfego, em qualquer esquina não se vê bibliotecas, mas saber café, lan house e tomam conta das quebras, acesso à informação, diversão, delitos, evolução do gueto pro governo é um risco. Senhor, por que que tem que ser assim? Meu povo sofre, a dor parece não ter fim. Oro pra Deus, peço a benção aos orixás. Aqui no gueto a paz vem a proliferar. Então seja esperto, corra pelo certo. Evolução, mundo moderno. Senhor, quem disse que o gueto não evolui? Sente a vibração desse flow que te conduz. E não acho que é só lazer. Quero que reflita e tente entender. Ó, minha pátria amada, mãe gentil, dê muita força aos guetos do Brasil. Pare pra pensar, pense pra mudar. Pra vencer tem que lutar. Quem disse que o gueto não evolui? Sente a vibração desse flow que te conduz. E não acho que é só lazer. Quero que reflita e tente entender. Ó, minha pátria amada, mãe gentil, dê muita força aos guetos do Brasil. Pare pra pensar, pense pra mudar. E pra vencer tem que lutar. Quem disse que o gueto não evolui? Quem disse? Quem disse que o gueto não evolui? Quem disse que o gueto não evolui? Quem disse?